4167. Júlio, rumo no 5, cruzando 3.300 pés. Solicita a prova direta de coral, se possível. Autorizado. Ah, tô. Decolagem, eu teria condições de curvar de imediato para interceptar Momo? Duna localizador, cheque trecho, minha torre, frequência 1186. 186, obrigado. Bom dia, 4106. Dia. Bom dia, 4106 da Azul. Estabilizado o localizador, 3 milhas pro. Externo. 4106, menos 1200 metros, ano zero fechados. Continua a aproximação agora de autorização para o pouso. 4106. 5490, decolado aos 44, chama o controle 1935. Controle 1935, trip. É o trip 5490. Trip 5490, controle. Colada 197, cruzando esquerda na Momo. Gente, está em contato, radar. Final do ano zero? Afirmativo, tá 3602. Após o pouso do mesmo, ali mantém. Após ali mantém, tá 3602. GLS Invite, no zero, no 7. Charlie Bravo Alfa, autorizado cruzamento da Alfa, ponto de espera da Delta, todos 286, boa viagem. Cruzado cruzamento, ponto de espera da Delta, 786, muito obrigado, bom dia, senhor. Dia. Informa aqui a gestão do centro histórico para ingresso com a Xé, retorno para posição. Gente, helicóptero atende, Índio. Também. Contrário, o Kilo Delta Novembro solicitando frequência livre. O Kilo Delta Novembro, o senhor vai efetuar pouso? Afirmativo, pouso completo em Costa dos Coqueiros, Serra Novembro, Maiqueiro. E sobrevoo, toque emitido em Veracruz, 1935. É o controle 1862, acione 0151, Alfa, Vitor, direto. Transponder 0151. No pé, isso no corredor Axé, parte da mata, livre acionar 02 no POB, táxi decolagem, torre 186, altímetro 1013. O código transponder 0151. Paulo Salvador, boa tarde. Ou melhor, bom dia, o 4106 ali, só. 4106, táxi em frente via Juliette, segunda esquerda, partiu no portão 8. O PMR ali na táxi foi delta, vai taxar um pouco, vai ser instruído a taxar um pouco mais à frente para cruzar a retaguarda com segurança. Juliette, portão 8, autorizado, parte 1. Ok, prossegue Alfa, Juliette, parte 8, 4106. Eu gostaria de cortar a subida aí, primeiro estava atrás. Autorizado da El. Ah, é, obrigado. Tráfego avistado, pista 10, pelos 1.200 metros fechados. Está livre o pouso, 080 graus com 059. Livre pouso 10, tem que dar restrição no 765. Salvador é o Mike Hotel Quebec. Papatão já dá o ponto de espera pronto. Já o Globo Alfa, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera Alfa. Porque o... Fala um pouquinho, Soda. Olha o seguinte aí. O fechamento de porta foi 2.9. Funcionamento 34. Decolagem 49, o atraso está em Romeu Alfa, Alfa Tango, com 144 passos. Estimado lá em Porto Seguro, 1435. 7, Alfa Victor Juliette. 3602, chame o centro, frequência 1288. 1288, transfere TAN 3602. Patango Charlie, Bravo Alfa, linha e mantém após o gol. O Varig. Após o Varig, ali mantém Alfa. Trip 5490, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, trip. Atlântico ainda ciente do tráfego, curva esquerda agora, base pela direita da 17, chame de base para final, atende ainda. Atlântico ainda. Charlie Bravo Alfa, decolagem autorizada, vento 130 graus, 089. Vento de decolagem, iniciando, Charlie Bravo Alfa. Ok, então via Alfa, pois Índia, portão 4, hein? Afirmo, a Índia é a última esquerda na Alfa. Última Alfa indo, portão 4, no 7. Juliette ali, decola sem parada? Alinhamento de decolagem sem parada no 30 graus, 3 nós. Alinhamento e decolagem, Alfa Victor Juliette, 130 graus com 7 nós. Salvo Alfa, o controle Salvador, contato radar. Curativo, na saída, Momo. Block, o Tchau da Val. Salvador, bom dia, gol 1260. Aí, duas horas, eu curti a torre. 90, formação em curso é papá, o time de Mili 3, aguarde porta, o portão é o? Portão é o 05, aguardando a circuito. Sobrevoo autorizado, informe para pouso, Pátio 4. Gente, vou chamar a Livana aqui, a Complexo Pátio. Tá mantendo 2000, pode prosseguir na subida, senhor? Afirmativo, suba sem restrição na saída Momo. Sem restrição na Momo, muito obrigado, senhor, bom dia. Victor Juliette, decolado ao 58, chama o controle 119, decimal 35. Como 115? Ah, escuta, rumo do 5, siga. Ok, uma milha e meia à frente, nós temos um tráfego, Força Aérea 2301, que decolou de Salvador para Porto Seguro no nível 100, ok? Talvez pessoal com o tráfego, Romulo 5. Muito bom. Sou 02301. Paciente também, porém não está visual. Não, ok. Ele está na sua posição de 6 horas. Gente. Controle Salvador, Favito Juliette, transfere. Então, Recife, nível 3, 90, aerovia Upper, WISP 58, decola pistão no zero, deslocado em 1.200 metros, mantém a reta decolagem para cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à esquerda, perfil subida a Puca, Jamo, transição Aracaju. Controle 1, 19. Decimal 35, torre 18, decimal 6, código 5501. Bom, Vicky, está autorizado para Recife 390, Upper Risk 58, decolando da pista 10, deslocada 1.200 metros, mantém proa 3 milhas, 2 mil pés, Pucajão, Aracaju, 1935, 186, 5501, o transponder do Gol 1260. Cotejamento correto, portão 5, chame pronto, puxa o sinal. Chama na graça. Considero solo 01, até em Jaíndia. Controle Salvador, Novembro Lima Alfa, corredor Interlagos, tem o campo à vista. Chame 1286, bom pouso, Novembro Lima Alfa. Obrigado, bom dia. Então, Salvador do Papatango, Novembro Lima Alfa. Prossiga. Lima Alfa, corredor Interlagos. Instruções para pouso, a intenção 1-0. 1-0. Afirmativo. Charlie Bravo Alfa, passa nível 1-5-0. Chama agora centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Boa viagem. Ok, Recife agora 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Muito bom dia, muito obrigado, senhor. 200 metros da pista 1-0 estão fechados, ok? O Lima Alfa está ciente dos 1.200 metros iniciais da pista fechados. Lima Alfa, tráfego avistado, estaria o pouso na pista 10, deslocada 1.200 metros, vento no 20 graus, 3 nós. O Lima Alfa está ciente, Lima pouso. Autorizado chegada da mar e desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 013, vigilância radar. Identificou 050, V13, perfil da mar. Solicita, se possível, a aeronave voar direto Serra Vista 366. Autorizado. Serra Vista 366, então voando o 3286. Lima Alfa, solo 09, qual é o estacionamento? Pátio 3. Ok, livre táxi até o pátio 3, a minha escuta. Chibé, estacionamento Gol 1260 no 5. 5 autorizado, chama o táxi. Chama lá. Alfa Vitor Juliette, no Traverso, parou da barra. Alfa Vitor Juliette, modifique frequência para o 2345 em reações com os demais tráfegos. Alfa Vitor Juliette. Frequência 1-2345, Alfa Vitor Juliette. Gol no 983, o 983 no Brasil é 1, 2, 6, 5, 5.